Muita fé na caminhada, foco nos progresso e pá. Deixa que Deus cuida dos mal amados, planta do bem que do bom colherá. Nós que nunca teve nada, hoje tá tendo e vai mandar buscar. Baking preta, cometa da lua na lua, nós vai de 24K. Livra de todos que querem meu mal, quero ao meu lado quem vem pra somar. Lembra daquela que não me notou, tá todo dia querendo me dar. Amor sincero e a família bem, muito dinheiro pra nós desfrutar. Mais humildade pros bica arrogantes que pensam que nós nunca ia chegar. Olha o cometa de outro planeta, Baking preta, vai. Outro planeta, Baking preta, vai, quero ver eles pegar. Alemark no beat, o Vini. Alemark manda aqui, manda aqui na voz. Muita fé na caminhada, foco nos progresso e pá. Deixa que Deus cuida dos mal amado, planta do bem que do bom colherá. Nós que nunca teve nada, hoje tá tendo e vai manda buscar. Baking preta, cometa da lua na lua, nós vai de 24K. Livra de todos que querem meu mal, quero ao meu lado quem vem pra somar. Lembra daquela que não me notou, tá todo dia querendo me dar. Amor sincero e a família bem, muito dinheiro pra nós frutar. Mais humildade pros bica arrogante que pensam que nós nunca ia chegar. Olha o cometa de outro planeta, Baking preta, vai, quero ver eles pegar. Olha o cometa de outro planeta, Baking preta, vai, quero ver eles pegar. Alemark no beat, o Vini. Pegar.